Mas sempre tem um preto velho que pode passar uma ruda, dar um passe pra ajudar, não tem? Sim, Zefi, isso ajuda, mas que adianta você tomar banho um dia só, se a semana inteira você vai pular de cara no barro? Nossa, é verdade. Não adianta, né, Zefi? Não adianta, de cara ainda. Mas é... E nós, parece que não, né, mas fazemos isso com os nossos pensamentos, não é não? Sim. Olha lá, o senhor mais do que ninguém pode dizer isso, né? O senhor vê os pensamentos daí, não vê? Sim, a gente vê. Os pensamentos têm uma força, né? Uhum. Muito grande. Mas o que alimenta a força do pensamento é o coração, né, filho? Então, se o seu coração estiver puro, estiver com amor, com paz e com luz dentro dele, o pensamento não vai ficar cheio de negativismo, né, filho? Ó, sim, tá certo. Delícias do céu nos traz, como no céu de prata, meigas figuras de cor. Louvado seja nosso Senhor. Salve, tudo bem com o senhor? Acho que já viu, né, Jeffy? Que maravilha, então, é. Quero agradecer em nome de todos que estão ouvindo a vossa presença aqui no Diálogo com os Espíritos, viu? Eu que agradeço, Jeffy. Que maravilha. Olha, o senhor pode falar pra gente a linha de preto velho que o senhor trabalha na Umbanda? Trabalho com o Pai João da Angola, né, Jeffy? Pai João da Angola. Sim, Jeffy. Que maravilha. Mas olha, e o senhor mora onde? Eu não tenho uma morada certa, não é mesmo, Jeffy? Mas o lugar onde eu fico, onde mais eu trabalho é na Luanda. Ah, entendi. E o senhor sempre anda assim, acompanhado? Sempre, hoje mesmo tem uns negros aqui, uns pessoal, né? Junto com o preto velho aqui. Tem até um erê aqui perto de mim trabalhando, né? É? Tem, enfim. Que bonitinho, mas ele tá trabalhando como? Ele tá ajudando aqui na limpeza do ambiente, não é? Ah. Iluminar para ficar mais formoso, né? Eu percebi que das entidades até agora que eu conversei através do Lucas, o senhor é a que mais toma, assim, e modifica. A voz, né, Zefi? É. A voz. Por quê? Ah, eu já parti para uma... Eu gosto de trabalhar com ele, com a semiconsciência, né, Zefi? Uhum. Mas não é semiconsciência no sentido de que ele não vai lembrar das coisas que o nego velho tá falando. Mas é que é automático, ele não tem muito como parar, né, Defi? Nossa. Diego vai falando sem parar e o filho não tem nem tempo de respirar direito. Maravilha, então. E o senhor disse que veio acompanhado. Então, além do Erê, quem mais que veio com o senhor? Eu não entendi. O Exu tá aqui, né, Zefiro? O seu Marabu. E tem os outros preto velho aqui. Vovó Cambinda, pai Joaquim. Entendi. E eles estão aí então como uma equipe de apoio a esta comunicação. Sim, né, Zefiro? Estão também assistindo, né? Oi. Que Estão maravilha. admirando o trabalho que o Zefiro aí tá falado no astral, né? Ah, é? Tá falado, nós estamos. Graças a Deus. Mas olha, eu queria falar com o senhor hoje sobre um assunto interessante. Aquilo que nós humanos utilizamos como auxílio e ferramenta para viver um dia melhor atrás do outro. Mas antes de falar isso, o senhor pode contar para mim que tipo de trabalho o senhor faz aí no mundo espiritual? Aqui na Aruanda, filho. É isso. E o nego velho trabalha com junto com o caboclo na escola, né? E também eu trabalho junto com o Exu no trabalho de resgate, né, filho? Entendi. Mas quando o senhor vai trabalhar com o Exu em resgate, o senhor só fica olhando e o Exu faz tudo? Não, né, Lif? Eu vou trabalhar, né, Lif? Sim, Eu mas. boto a mão na massa, né, Lif? Não é assim que vocês sabem? Mas o que que o senhor faz assim na hora de um resgate, por exemplo? O senhor dá um passe, o senhor acalma o espírito. Também, né, Lif? A gente se comunica direto com os irmãos sofredores, né? Ajudar eles, né, Lif? Levar um pouco mais de paz pro coração deles, né? Entendi. Então, e como o senhor falou também, nunca vai uma pessoa sozinha, sempre vai acompanhado. Sempre, filho. Sim, tá certo. Agora, existe entre preto velhos hierarquia também? No sentido de quê, filho? Por exemplo, no Exu, de acordo com o seu Pimenta, você está no nível 7, você tem Exu que está no nível 6 e recebe missões e aí passa para o nível 7. Na linha de preto velho não tem isso, ou tem? Por exemplo, o senhor recebe um preto velho menos experiente, e depois ele vai subindo de cargo até que vira um preto velho top. O Jefe, para virar de guia, né, espiritual, não é assim de uma hora para outra, então tem que se ter um preparo, né? Não tem guia despreparado. Se tiver, não é guia. Tá certo. Então, se já é preto velho, estão todos na mesma altura, na mesma hierarquia. Sim, Jefe, de uma certa forma, sim. O senhor fala de uma certa forma porque alguns já têm um cabedal para poder dar uma instrução me melhor para os outros. Sim, mais elevada, né? Entendi. Não que faça ele melhor ou mais Não, alto essa na coisa hierarquia. não existe, né, Lê? Tá certo. Eita. Agora, no que diz respeito aos Erê, Pai João, eles estão na mesma hierarquia que os pretos velhos ou eles estão uma hierarquia abaixo? Não, Difi, não tem hierarquia nem acima nem abaixo, né? É esse que é espírito de luz, né? Entendi. São nossos irmãos, né, Agora. Difi? Mas alguns, sim, têm uma capacidade, né, intelectual e até mesmo mais elevada vibratorialmente do que nós, né? Então tem alguns Exu aí que vamos dizer que é um espírito mais evoluído do que o K. Vai ter um caboclo que é mais do que esse Exu. Às vezes tem um Erê que é mais também, não é? Tá certo. Quer dizer, cada caso é um caso. Sim, Zé, é individual, né, Zé? O senhor sabe, Pai João, que aqui na Terra nós adoramos generalizar. Ah, sim, filho. Vocês adoram. O senhor tá informado, né? Sim. Mas como é que lida com isso, então? O senhor já deve ter encontrado espírito que, por conta de viver generalizando, acabou no umbral? Sim, filho. Tem um lugar só, assim, né? É. Tem um lugar de gente até que é apegada à matéria. Uhum. E que depois que desencarna, fica lá num lugar onde tem um monte de matéria plasmada. Então tem até carro, tem, e eles ficam andando naquilo, né? Nossa. Eles vivem num mundo meio que de uma imaginação que eles mesmos criam e vivem naquilo. Uhum. Chegam a passar milênios lá, né, filho? Nossa. Por uma questão de não querer acordar, não é mesmo? Chegar à realidade. Entendo. O senhor sabe que ontem, no centro espírita, uma senhora se manifestou e ela disse que perdeu o bebê e morreu. E estava esperando o bebê voltar. E o bebê que não voltava. E aí o orientador perguntou, mas hoje é quando? Daí ela falou, é março, e já estamos em agosto. Ele falou, março de que ano? 1953, Pai João. Sim, filho. Eles, quando desencarnam, perdem o sentido de tempo. Não é? Então, muitos ficam aí vagando, presos, naquele mesmo tempo, presos naquelas mesmas ideias. Uhum. E aí ficam não sei quanto tempo, uhum, até chegar a hora de despertar a consciência, né? Nossa. Mas olha que interessante, uma ideia fixa, o que não pode causar de atraso, é uma vida inteira, 60 anos. Isso daí ainda é pouco, né, Zif? Uhum. Tem espírito que fica muito mais, Zif. Uma vez, Zif, uhum, um relato que esse moleque aqui, qual estou hoje trabalhando com ele como médico, uhum, em desdobramento astral, uhum, ajudou no despertar de um ser que estava obsediando uma criatura, filho, desde seu nascimento. Uhum. E esse obsediado era uma senhora já com beirando 90 e poucos anos. Nossa. Uma cadeira de roda, cega e doente. E ele não queria largar dela, ele queria fazer ela desencarnar, que é para chegar do lado de lá fazer o sofrimento dela aumentar. Ixi. Ele queria saciar a sede dele de vingança, né? Uhum. É triste, né, filho? É triste. Mas é um atraso tanto para quem tá fazendo a maldade quanto para quem tá recebendo, né? Sim, filho. Mas quem atrasa mais, né, Defi, é quem tá fazendo, né, o mal pro próximo. Entendi. Agora, um ponto interessante, Pai João, é o seguinte. A gente ouve dizer o seguinte. Não existe doença, existe doente. Sim. Então, se a doença existe, o causador é o doente. É, né, Zifi, na maioria das vezes. Ah, nada acontece por acaso. Uhum. Não é porque você tem inimigo de outras vidas, ou que você ganhou nessa, que ele vai fazer alguma coisa pra você e você vai ficar ruim. Não é assim, né? Uhum. Entendi. Tem então, a lei da sintonia, né, Zifi? Ah, se tá vibrando no mesmo campo vibratório, energético, você vai estar disposto a receber aquela carga, né, Zé? Então você não deve culpar o outro. Deve culpar a si e começar a ter humildade para se corrigir e buscar a melhora. Então, só que o que eu percebi também, Pai João, é que nós também temos responsabilidade para com aqueles que trabalham na nossa obsessão. Não temos, porque não existe é demanda sem oferta. Não é? A gente... Olha lá. Não existe, né, Jefe? Quer dizer, temos parte na responsabilidade da maldade que surgir da obsessão que ele fizer. Tem os dois lados da moeda, né, Jefe? Tem os dois lados da moeda. Olha lá. Nossa. Se do lado ele tem culpa, você tem mais ainda. É como se dissesse, olha, a mosca veio na ferida, mas por que a ferida estava aberta? Sim, né, gente? Então a gente tem que cuidar das feridas. Não tem truque, né, filho? É isso. Não tem truque. Mas sempre tem um preto velho que pode passar uma ruda, dar um passe para ajudar, não tem? Sim, Zife, isso ajuda, mas que adianta você tomar banho um dia só, se a semana inteira você vai pular de cara no barro? Nossa, é verdade. Não adianta, né? Não adianta, de cara ainda. Mas é, e nós, parece que não, né? Mas fazemos isso com os nossos pensamentos, não é não? Sim. Olha lá, o senhor mais do que ninguém pode dizer isso, né? O senhor vê os pensamentos daí, não vê? Sim, a gente vê. Os pensamentos têm uma força, né? Muito grande. Mas o que alimenta a força do pensamento é o coração, né, filho? Então, se o seu coração estiver puro, estiver com amor, com paz e com luz dentro dele, o pensamento não vai ficar cheio de negativismo, né, filho? Ó, oh, sim, tá certo. Então, todo sofrimento atrai para perto da gente aqueles que estão em sintonia e nisso nós temos que tomar o dobro do cuidado, porque se a gente atrai para a gente pessoa sensata, ela vai pensar antes de fazer uma besteira, né? Sim. Mas se atrás pra gente pessoas que estão vibrando no, na ideia de chutar o balde onde que tiver um, quer dizer, criamos a situação para a pessoa fazer a maldade, então é aquilo que a gente conversou já. Temos parte na responsabilidade também. Sim, Gif. Meu Deus. É a mesma coisa de você entregar, vamos dizer, um negócio de fogo na mão da criança, né? É a mesma coisa. Olha. Como que então é importante a gente... Mané. Sim, né, Zife? O senhor tá tudo bem? O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo, filho. Tá bom. Então, olha como que é importante. É que chegou um homem aqui, Zife. Tudo bom, Jefe? Sabe, Jefe? Bom. Deus abençoe, Jefe. Quem é que tá aí? Pai João de Angola, né, filho? Pode falar, Jefe. Tá bom, Pai João. Então, olha aqui. Voltando ao assunto, então. Tudo que a gente faz, então, na vida e na terra... Como? Pode falar, Jefe. Então, tudo que a gente faz, então, na Terra durante a nossa existência tem repercussão no mundo astral, atrai para a gente aquilo que está em sintonia e dali surgem as provas e recompensas futuras. Sim, eu disse, tudo é uma questão de sintonia. Se você atrai para você o que você está vibrando, não é? Então, se você está vibrando uma coisa boa vai vir para perto de você. Se você está vibrando uma coisa ruim, ela vai vir para perto de você. Nossa, então, compulsoriamente, no fundo, é melhor você procurar fazer o bem e estar inserido nessa vibração positiva, para atrair para perto de você pessoas que vão pensar várias vezes antes de brincar com fogo. Sim, Gifi. Tá certo, então. O senhor veio falar com a gente hoje. O senhor tem alguma mensagem específica do astral que o senhor gostaria de passar para quem está ouvindo, para que a gente não esqueça depois no final? Ih, filho, mas quem vai falar mais com vocês aí é o outro, né? O outro, o senhor fala o Exu? Sim, filho. O senhor Marabô? Ele vem trazer mensagem. Tá bom, então. Ô, filho. Uhum. Posso contar pra você um relato? Opa. Então eu vou contar pra vocês. Essa semana, teve uma coisa no terreno, né? Uhum. Eu vou te contar até que eles nem sabem. Fizeram um trabalho junto com o Gerê. Que olha, se juntasse eu mais caboclo, sete pedreiros, eu não fazia o que eles fizeram. Não. Que é o quê? Levantar de um terreiro, né? Levantar. Sim, filho, no sentido energético. A coisa, vamos dizer, que tava feia. Nossa. Então. Tava cheio de ser negativo, né? Mas não adiantava a gente ajudar, porque eles não queriam ajuda. E quando a gente ia ajudar os encarnados, eles queriam menos ainda. Então, o negócio era a gente falava, entrava no ouvido e saía do outro, né? Então, a gente foi fazendo o que podia e buscamos ele para trabalhar. Então, quando eles vieram trabalhar, que eles são o que nós chamamos de doutores da alegria, mudaram todo um campo vibratório daquelas pessoas, dos médicos que estavam assistindo, dos frequentadores, formou-se uma corrente de luz dentro da casa que impediu que a força negativa adentrasse no ambiente. Então, na mesma hora, todo mundo percebeu que a coisa melhorou. Então, aí muitos falam que o Zerê tem um certo preconceito, não é? Que acha que eles vêm só brincar e comer doce. É. Se soubesse o trabalho que esses irmãos de luz realizam, olha, não ia deixar de chamá-lo em uma sessão. Porque a força deles é grandiosa, né, filho? É? Sim. Mas a força, que diferença tem a força deles com a força de um caboclo, por exemplo? Filho, eles conseguem transformar qualquer energia negativa, depressiva, em alegria. A gente consegue ajudar. A gente consegue também alegrar. Não estou falando que não. Mas essa corrente bonita do Zerê trabalha com o emocional das pessoas, né? Trabalha com o coração. Então, se o coração estiver bem, não tem por que o resto tá ruim, né? Tá certo. Nossa. Então, eles trabalham no sentido de... É, e daí no final... Alcançou o resultado, mas também porque a corrente se cooperou, né? Sim. Nossa. Tá certo. O senhor sabe que hoje eu tive a intuição de falar com o senhor sobre um determinado assunto que eu falei no começo e acho que é um momento bom pra gente começar a falar dele agora. Muito. Aqui na Terra tem muita do que a gente chama de horóscopo. O senhor já ouviu falar? É onde... Estudo os astros? É, esse. Esse aí. Então, então eles passam diariamente uma ideia do que cada um tem que fazer de acordo com a regência dos planetas. Mas vamos, eu vou ler cada um pro senhor e vamos tirar um estudo disso daqui hoje, tá? Tá bom. Olha aqui. Quem nasceu em Áries, de 21 do 3 a 20 do 4, hoje é sexta-feira, dia 9 do 8. E aí diz assim, transforme sonhos em realidade. Não desanime com as dificuldades, plante suas sementes e com certeza colherá novas ideias, novos compromissos, tudo de bom na sua vida afetiva. Dica, use um quartzo rosa nesse dia. Mas vamos lá, transforme seu sonho em realidade. Qual que é a fórmula, Pai João, para transformar o sonho em realidade? É você acreditar, né? É a primeira coisa. Porque você querer é fácil. Mas acreditar, nem todo mundo acredita, né? É o que a gente fala da força do pensamento, mais uma vez, filho. Ah lá. Pensamento tem força. Uhum. Então, se você pensar que não vai dar certo, mas não vai mesmo. Nossa. Então, transforme seus sonhos em realidade. Bom, depois tem um problema, Pai João, que enfrentamos na Terra, que é uma inversão de valores no que diz respeito a sonho. Porque seria tão bom se uma pessoa tivesse como planejamento futuro ser uma Madre Teresa, um Chico Xavier, que eu ouvi alguns palestrantes dizendo. Mas hoje a gente quer ser o quê? Ter a roupinha da moda, a dancinha da moda, estar nos lugares da moda, ter o dinheiro e o carro e a casa, etc. O que o senhor tem a dizer sobre o que seria um sonho, vamos dizer assim, digno que corresponde ao propósito da encarnação? Está buscando o seu que vocês é, luz. Que vocês ainda não é. Essa luz existe dentro de vocês. Mas vocês precisam caminhar para achar ela, não é? Ainda tem muito erro, muita falha, muita limitação, muita visão embaçada, muita ignorância. Isso tudo faz parte do crescimento. Vocês precisam superar isso tudo e ir em busca da luz. Que vocês são. Nossa. E aí diz assim, não desanime com as dificuldades. Bom, o desânimo acontece. Por que que o senhor acha que acontece o desânimo? Preguiça, né, filho? As pessoas vê um obstáculo e logo de cara já fica com preguiça de tentar superar. Diz logo de cara, né, filho? Ah, eu não vou conseguir não, não vou nem tentar. Se tentasse, talvez conseguia, né? Mas não tentou. Então fica parado. De estátua, né? Ah, é. Bom. E diz assim, não desanime com as dificuldades. Então está dizendo assim, olha, tem uma dificuldade e a dificuldade é grande, então o que, que eu faço? O senhor diz, então o senhor atribui um aspecto disso, do desânimo, é a preguiça, porque a hora que vê a dificuldade fala, nossa, vou ter que fazer tudo isso? Sim. Na maioria dos casos. Entendi. Porque a força de vontade, filho, vem de dentro. Você não pode esperar ela de um lugar ou de uma pessoa. Então, se você tiver um problema, primeira coisa que você tem que ter é força de vontade. Você não vai buscar força de vontade no peito velho, quem não vai te dar? Eu vou te ajudar. Mas a força de vontade vem de dentro de você. Nossa. Eu aprendi também, Pai João, que se a gente se educar e se disciplinar a ver o prêmio no final da linha, a gente paga o preço. Sim. Mas vamos lá então. Plante suas sementes e com certeza colherá novas ideias. Mas isso daqui é igual 2 mais 2. Isso aqui é matemática, né? Não precisa dar linha. Não. É fácil, né, de entender. Isso não acho precisa... que eu não preciso nem falar nada. Não, mas eu digo, não precisa dar alinhamento dos planetas pra você ter isso no seu horóscopo. Não, não, não. Todo dia você pode ter isso, ué. Deve ter, né? Mas aqui diz o seguinte, é interessante. Plante suas sementes e com certeza colherá novas ideias. Então aqui tá inferindo. Sim, filho. Você deve ser. Ah, lá. É o que eu sempre falo. Aham. Vocês têm que parar de ser seguidor de rastro e virar formador de ideia. Nossa. Aí é que a coisa vai começar a caminhar. Que a humanidade vai começar a crescer e acordar. Nossa. Porque ele que eu tava dizendo aqui tá inferindo o quê? Que, olha, quando diz plante suas sementes, tá dizendo que a gente tem semente já. Sim. Não sei pedir pros outros. Não, né, filho? Nem pegar dos outros. Nem pegar dos outros. Nossa. E aí diz que com certeza colherá novas ideias. Mas é o próprio processo criativo, não é, Pai João? Sim. Você tá dando, você vai receber, né? Colherá novas ideias, novos compromissos. Tudo de bom na sua vida afetiva. Então parece que é a doação que promove, como o senhor falou, o dar e o receber. É a doação que promove você receber. Sim, isso faz parte do crescimento, né? Ah lá. Se tudo fosse para ser tão fácil, não teria a graça de você estar aqui, né? Não teria um porquê. Ah lá. E parece, o senhor há de concordar, ou o senhor vai me dizer o pensamento do senhor a respeito disso, que a vida afetiva, por exemplo, quando a gente busca o bem-amado ou a bem-amada na esperança de ganhar deles o que não acreditamos já ter em nós, então, voltamos no que dissemos antes, criamos um ambiente de fraqueza e dependência mútua que não fortalece muito o relacionamento, né? Não, gente. O mal de vocês hoje em dia é depositar felicidade no outro, né? Eita. A felicidade, assim como tudo que vocês buscam, está dentro de vocês. Não precisa ir num lugar e nem estar com alguém para ter ela. Muito pelo contrário, quando você está com alguém é temporário, né? Uhum. Depois que você perde esse alguém, ela vai embora então. E quando você sair desse lugar também, será que ela vai embora? Não. Por isso é melhor. É a que está dentro de você. Ela vai estar sempre com você. Uhum. Não tem como você perder ela, não, enfim. Graças a Deus. Bom, daí ele fala sobre magia aqui, olha. Use um quartzo rosa. Para quê, filho? Mas é a minha pergunta pro senhor. Para que que vai usar um quartzo rosa? Olha, filho. Uhum. Eu falo sempre com esse menino aqui. Uhum. Para não se apegar muito a essas muletas, não. Não estou dizendo que não ajude. Mas ele tem que saber, vamos dizer assim, se virar, o que ele tem de dentro dele. Vocês são energia, filho. Vocês conseguem fazer uma defesa energética, uma limpeza energética. Tudo isso e muito mais sozinho. Sem a ajuda de ninguém. Agora, para isso é querer e buscar estudar, né? Não é esperar vir um preto velho e contar tudo para vocês, porque eu não vou contar. Uhum. Não é? Então, não vou dizer que não ajude. Uhum. Isso faz parte, sim, tem toda uma ritualística, né? Olha. Ajuda agora. Até para isso tem que saber usar. Não é botar lá e deixar, porque vai ser como nada. Vai ser uma pedra só parada lá. Entendi. Então eu busquei aqui, Pai João, diz que é... O quartzo rosa também é a pedra do amor, conhecida por ter o poder de regular o lado emocional. Esta bela pedra é uma grande incentivadora dos romances. Reza a lenda que na antiguidade os deuses do amor haviam trazido esta pedra para a terra com a finalidade de celebrar o amor e a reconciliação. Então, é a muleta. É praticamente Deus, né? Não. Ela faz tudo por você, você não precisa fazer nada. Então você faz um monte de porcaria e se enche de pedra. Será que ela vai resolver tudo, né? Não. Tá dizendo assim, que é igual o senhor falou, as pessoas utilizam por muleta e agora o senhor tá exagerando para as pessoas aprenderem, né? Que não pode se encher de muleta, né? Não adianta, tem essa coisa aqui, igual da aura, né? Falam que a aura tá suja, tá negativa, recebi um ataque, não sei o quê. Vou tomar um banho de ervas. Tá bom, tomou o banho. O que adianta você ter acabado de tomar esse banho se você continuar se ligando esses seis negativos por sintonia? Tá certo, entendi. Não vai adiantar, né? Então essas coisas é temporária. Ah lá. Então a verdadeira magia está dentro de cada um. Mas enquanto vocês não encontram ela, né? É. Vai usando as muletinhas aí, os truquezinhos que vocês têm. Isso faz parte também. Mas vocês estão caminhando um dia para não precisar mais usar. Olha. E quando chegar lá, a coisa vai ficar melhor ainda. Então, serve como muleta e permite então a pessoa entrar naquele estado de espírito aonde ela se permite ser a pessoa que está amando e ela acaba então, por conta da própria decisão de comportamento, vivendo aquilo que a pedra propõe, porque usou aquilo como porta de entrada naquela vibração. Sim. Entendi. Sim, entendi. Mas vamos lá, vamos passar para Leão, que nasceu entre 22/7 a 22/8. Está dizendo aqui que a sexta-feira dele vai ser bem agitada, viu, Pai João? No convívio com os parentes. Será? Que ele tem que aceitar alguns imprevistos com bom humor e assim deixará as discussões de lado. E daí dá uma dica. Faça o que estiver ao seu alcance para ajudar quem precisa. Eita. É obrigação, né? Esse serve para Áries também, né, Pai João? Serve para tudo, né? Nossa. Mas é uma coisa interessante, ele diz assim... Ô, senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Vamos lá. Os astros que você está falando são os que vocês conhecem, né? Que vocês já viram, né? Já estudaram. Mas e se eu te dizer que cada dia ou cada mês você está num astro diferente? Olha. Vão dizer que Pedro Velho tá maluco, né? Vão dizer assim. mas eu acho que eu não tô, não. Ah. Não tem essa estabilidade, vamos dizer assim, que uns tem. Nasceu tal mês, é com esse astro e vai ficar com ele. Não, não é assim, né? Não é. Entendi. Nada fica parado num lugar só, né? Tá. E faz sentido também, né? Um dia você sofre mais influência de determinado aspecto. Sim, assim também é as influências dos orixás, né? Olha lá. Que tantos falam por aí. Meu orixá é tal, não sei o quê. Não. Cada determinado momento, de acordo com a vibração, você está vibrando no orixá. Está recebendo uma influência, a energia do mundo. E o senhor trabalha sob a luz de qual orixá, Pai João? Oxalá. Todo Pai João é assim? Pai João da Angola, os que eu conheço, a maioria sim, não todos. Os que eu conheço. Tem um monte que eu não conheço. Mas pode vir um. Pai João trabalhar na Libra Xoxa, Xangô, não tem importância. Tá certo, então. Eu vou continuar lendo, porque às vezes dentro da leitura, por exemplo, aqui, ele oferece um aprendizado interessante. Olha o que ele diz: aceite alguns imprevistos. Mas aceitar alguns e não aceitar outros, será que é isso que ele está falando? Mas eu gostei que ele incentivou a gente a aceitar o imprevisto. Não está ensinando que o imprevisto da onde vem, né? Não. Existe imprevisto, Pai João? Existe pessoa despreparada, né, para determinada situação. Aí bota o nome de imprevisto, né? Nossa. Entendi. Mas isso faz parte. É o que eu falo, vocês estão sempre aprendendo. Mas para isso também tem que buscar aprender, né? Uhum. Pensa que é ficando parado, sentado no sofá tomando Coca-Cola, que você vai aprender alguma coisa, né, Lito? Nossa. E aí eles ainda pedem o seguinte: aceitar o imprevisto, que já não é fácil, para quem não entende de onde vem o imprevisto, ou que não existe, que só existe gente despreparada, como o senhor falou. Mas além disso, ele diz assim: aceite alguns imprevistos com bom humor. Sim. É a grande, vamos dizer, defesa que vocês têm contra as más influências, negatividade, né? É o bom humor. Até para ajudar um irmão que está sofrendo, que está negativo, você usar o bom humor, a coisa melhora. Automaticamente melhora o campo vibratório, as energias. Automaticamente você se liga. Sim. A alegria, a luz. Não é? É. E aí ele termina dizendo assim: deixará as discussões de lado. Mas é claro, né? Se você tem bom humor, você vai discutir com as pessoas por quê? Não tem, né, um porquê, né? Não tem porquê. Se você tem, né? Se você não tem, bom humor. É o bom humor, isso. E aí, dá a dica para Leão é fazer o que estiver ao alcance para ajudar quem precisa. Só viu que o Áries não precisa disso, né? Pelo menos é. Hoje ele pode não ficar sossegado. Só amanhã vai chegar nele. Mas vamos para Sagitário. De 22/11 e 21/12. Diz assim, Pai João: cuidar da saúde e da aparência física será um dever nesse dia. Só assim irá ouvir elogios e opiniões à sua volta, que farão toda a diferença. Aposte na mudança de visual, o externo melhorando o interno. Dica: sorria mais, ame a mais. Eu acho que tem uma coisa ao contrário, né? Ele devia buscar melhorar o interno para refletir no externo, né? Mas tá tudo bem. Nossa. O já que ele acha... quer ficar bonito, fique. Comece internamente, né? Nossa. Tá certo. Porque o corpo físico é descartável, né? Não é, é assim? É assim. Então, eu vou agora então para Touro. Mas aqui antes de ir lá, tá dizendo da saúde e a... Mas só que a aparência física promove um bem-estar também, né, Pai João? Sim, tem um impacto, né, aos olhos de vocês aí. Vocês acham até legal, né? É assim? Legal, bacana. Legal. Sim, sim. E, só que aí ele tá dizendo assim: só assim irá ouvir elogios e opiniões à sua volta, que farão toda a diferença. Agora, é o que a gente disse: esperar um elogio para a sua vida ficar ótima, e se o elogio não vier? Não, isso aí não se deve buscar, né? E se chover, ninguém aparecer na rua? Aí é coisa de alimentar o ego, né? Nossa, que perigo, hein? Quem espera elogio quer alimentar o ego, né? Quem tá esperando elogio quer alimentar o ego. Eu acho que é melhor você esperar as críticas chegar, você passar a se avaliar. Eu acho que você ganha mais com isso. Olha. Então tá, em Touro, 21 do 4 e 20 do 5, ele diz assim: com a Lua fazendo bom aspecto com seu planeta regente, procure se tornar saudável. Mas ué, nos outros dias não precisa? Fortalecendo seu corpo físico. Bom dia para resolver algum tipo de pequenos reparos em sua casa. Olha, Pai João, eu acho que chega uma hora que eles não têm mal o que falar. Não, bicho, tem que inventar a banana, né? Tem que inventar. Já não tem mais nada. Ah, eu vou só ler o último, então, logo. Porque é o meu signo, é o Peixes. E vamos ver o que ele fala. Qual que é o signo do menino? Não. Deixa lá, vou falar do peixe só e boa. Olha. Procure mostrar suas ambições aos seus superiores. Eita! Olha lá, olha o que eu preciso fazer hoje. E todo mundo que nasceu entre 20 do 2 e 20 do 3. A sorte estará ao seu lado, aproveite para apresentar algumas ideias que podem ser excêntricas, mas terá um grau de aceitação. Eu tenho uma dica lá. Então seja... apresenta. Hã? Então apresenta, né? Ué. Mas só que eu não tenho superior. Meu superior é o preto velho. Olha lá. Vai ficar difícil, né? Como é que eu vou... Preto velho não é superior, não? Não, eu falei mesmo pra brincar com o senhor. Olha. Procure mostrar suas ambições aos superiores. Aqui já tá dizendo, olha... É preciso ter ambição para poder mostrar. É preciso ter... saber quais são suas ambições... Deixá-las de maneira clara para mostrar para o superior. Num trabalho de... essas coisas aí é jogar um balde frio e depois tacar fogo, né? Uhum. Faz a gente querer ser mais apegado ao processo de trabalho, de ganhar dinheiro, de gastar e de precisar comprar mais e aprender a ficar bonito. Né? É. Ficar bonito, daí você tem que trabalhar mais, aí você quer mais coisa aí. Sim, mas aí eu lhe digo. Olha lá. A maioria das pessoas que está interessada em procurar essas coisas, em vez de estar buscando a melhora e fazer por onde, está buscando olhar numa revistinha aí, né? E ver o que vai acontecer no futuro. Estão sentados esperando. Se não se mexer, não vai adiantar, né? Iniciativa. Sim, força de vontade. Porque realmente várias pessoas se baseiam nisso para começar o dia. É, filho, mas eu acho que não adianta, né? Você tem que fazer por onde? Que aquilo que você há de merecer, você vai merecer, você vai receber. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando, que desvia a atenção delas de outras coisas que elas deviam estar observando. É, porque no meio das coisas bonitas sempre fala uma coisinha que dá uma beliscada no seu ego, né? Sim, é o que eu tô falando. Joga o balde de água fria e depois mete fogo. Mas então, vamos identificar nenhuma delas então, Pai João? O que tem de bom e o que está... Vamos falar do Libra, de 23 do 9 e 22 do 10. Está dizendo assim, ó, estará com um ar de sedução, mas muito exigente na sua vida sentimental. Procure entender que a perfeição não existe. E até com o defeito do outro você aprenderá. A maturidade se adquire passo a passo. Olha lá. Sim, da perfeição do outro não existe. Para lá está tudo tá mais bonito. Ou menos. Tá mais ou menos. Atrás tá tudo porcaria, né? Olha lá. Um ar de sedução, mas muito exigente na sua vida sentimental. Bom, primeiro, olha lá. Igual o senhor falou. Olha aqui o condicionamento para a pessoa agir ego pensante. Olha, estará com ar de sedução, mas muito exigente. Em outras palavras, exigente. Exigente é príncipe, é rei. Esse povo que deve ser exigente, nem eles. E tá podendo, né? Que isso? Deve tá podendo. E outra aqui tá dizendo, olha, seja exigente, que quer dizer o quê? A semente que você tem de criatividade, de amor Sim, no seu coração... Sim, ele vai querer buscar no próximo que tem dentro dele mesmo. Ah lá. É isso. Ou então querer negar é a dar para o outro o que tem dentro dele. Ah, eu sou exigente. Ou você age assim ou você não ganha meu amor. Que isso? Na sua vida sentimental. Então, esse só foi o exemplo, então, para a gente finalizar com isso aqui, de que, sobretudo, não vou dizer no esoterismo, porque tem muita coisa séria, mas porque eu imagino, Pai João, o senhor saberá dizer, a gente ainda tem essa limitação intelectual e moral, a gente acaba colocando na água limpa um pouco de sujeira. Sim. Um pouco não, bastante. A água limpa mesmo é pouco. Olha lá. E aí é a escravidão do espírito, né? Que muitos pretos velhos disseram que é pior. Sim. Escravidão mental. O que o senhor tem a dizer a esse apego? Porque a gente acaba ficando apegando a esse tipo de vida. Quem quer? Ficando apegado. Nós, os quem quer? Quem quer? Ah, entendi. Quem quer, né? Uhum. Apegado, você diz, na matéria, né? Sim, nós aqui no campo da matéria ficamos apegados a essa ideia de se vestir bem, de exigir do outro, de querer sempre mais, não estar contente com o que tem. Isso faz parte da sociedade, é uma influência. Sim, cultural. Uhum. E essa influência está em todo mundo. Em uns mais e em outros menos. Sim. Tá. Mas você tem que se livrar disso, tem coisas mais importantes, né? Não é então por causa disso que você vai andar na rua de qualquer jeito, não é isso. É. Mas não se apegar. Não se apegar, né? Sim, entenda isso como uma coisa que ainda é necessária para a evolução dos humanos, para a evolução da carne. Então, se todo mundo da matéria, se não for ter matéria, não, né? Daí não tem... Qual é o sentido? Não tem experiência, né, sem a matéria. Sim, mas tem que saber que essa matéria está servindo para você como uma roupagem em um determinado momento que você está oportuno a receber conhecimento e a se auto-melhorar, né? Entendi. Então a gente deve não ficar, não desgostar de tudo aquilo que existe e vive, mas apreciar em tudo uma oportunidade de crescimento que não precisamos nos envolver. Com o qual? Não precisamos nos envolver. Sim. Uhum. E que, muitas vezes, no meio de uma coisa muito linda, pode ter ali algumas coisas de caráter duvidoso. Também. Que condiciona a pessoa. Ah lá, é isso que o senhor está falando, né? Sim. É como se o senhor estivesse dizendo assim, olha, tem uma rosa ali, ela está bonita, ela está ali, ela está no mundo, ela está ali. Só que pense bem aonde você vai pegar na rosa para não se espetar com os espinhos. Sim. Exatamente. Ah lá. Nossa, que interessante. Entendi. Então, isso também serve no campo tanto da sexualidade quanto das drogas, Pai João? Sim. No uso das nossas faculdades e nossas escolhas? Sim, filho. Tudo tem um caminho, mas a escolha é você que faz. Entendi. Além das influências externas dos espíritos e a sintonia com eles, o que que faz uma pessoa se colocar na predisposição de usar substâncias que causam dependência e estragam com o equilíbrio do seu organismo? os maus sentimentos, a ignorância. Mau sentimento e ignorância. Sim, quando você alimenta dentro do seu íntimo sentimento igual ao ódio, rancor, a raiva, isso tudo afeta seu campo físico e espiritual. Então isso reflete no seu perispírito e no seu corpo físico. Vai ficar doente. Reflete no corpo espiritual e no físico e acaba ficando doente. Sim. Pai João, o senhor ficou um pouco distante agora. O senhor pode vir mais um pouquinho pertinho de onde está saindo a minha voz? Pode falar. Aí, obrigado. Então, e qual é a postura correta, então, Pai João, para a pessoa que está em volta desses que estão iludidos pela própria ignorância, pelo condicionamento cultural, pelos maus sentimentos? Saber que ela não é perfeita e que ela está buscando a melhora interna espiritual, tanto quanto esses outros. Nem que seja pela dor. Sim. É a questão da reforma íntima praticada todos os dias, né? Muita gente tem pouca paciência de ajudar quem está na dificuldade, seja com drogas ou no campo do sexo, porque existe um julgamento de quem não faz, que aquilo é errado e que a pessoa é sem vergonha por estar fazendo. É sempre assim? Não, filho. Olha lá. Tudo tem dor errado. Então, alguns filhos vão julgar o que dentro das visões que eles têm no momento, que eles acham errado. É. Nem sempre é. E nem sempre é do jeito que é. Sim. Eu olho para um drogado, digo, nossa, que monstro, não merece minha atenção, não merece... Nem, isso, ele nem quer nada disso, né? Mas eu me coloco em um ponto de diferença como se eu fosse mais especial só porque eu já tenho discernimento que aquilo faz mal e depois que eu morrer existem consequências também. Sim. Ele não tem. Então a gente tem que ajudar com os nossos exemplos. Como é que ajuda, Pai João? Buscando não atrapalhar. Começa aí. Não é? Se você não consegue ajudar ou não quer, não atrapalhe. Nossa. Já vai estar fazendo alguma coisa. Meu Deus. O senhor sabe que eu pensei nisso esses dias, quando uma moça estava dando uma palestra e alguém perguntou, olha, mas o fulano trabalha com pintura mediúnica e vende os quadros. Isso é certo. A palestrante ficou sem chão. Ela falou, o que eu vou falar? Se eu falar que é certo, eu tô. Mas se eu falar que é errado, não, ela não achava isso errado, o cara vender. Porque ela disse, olha, ele compra a tinta onde? O quadro ele compra onde? E o tempo dele paga como? E ficou numa situação difícil e esse exemplo que o senhor está dando ajuda bastante a clarear também esse exemplo. Essa situação, sim. Não é? Sim. Porque daí, por exemplo, se ele vende e a espiritualidade acha errado, ele vai ter o dele. Se ele vende e a espiritualidade acha certo, ele vai ter o dele. Eu não tenho nada a ver, eu não preciso atrapalhar, né? Não, faz sua parte, né? Não é? Se eu acho que não deve vender, então eu que faça o que tiver ao meu alcance e não venda. Sim. Se eu acho que deve vender, então eu não vou chegar em quem não vende e dizer, olha, venda, faça assim, eu só preciso fazer a minha parte. Somente isso. Olha lá. Pra começar, se você não pode ajudar, Fica quieto no seu canto, faz sua parte. Tá bom então, Pai João. Estamos chegando aqui no fim de mais um diálogo com os espíritos. Muito obrigado pela sua visita. Eu gostaria que o senhor desse aí uma mensagem final para aqueles que estão ouvindo e aí vão sair aqui muito mais ricos do espírito do que entraram, espero eu. Eu espero também, né? É o meu caso, pode ter certeza. Mas é, dá uma mensagem final pra gente. Filho, o que ia falar? Uhum. Os filhos buscar cada dia ser uma pessoa melhor. Perfeição não existe. Vocês, por mais evoluídos, vamos dizer assim, que seja, vão estar sempre em evolução. Vai ter sempre algo que aprender, que melhorar, que crescer. Então, eu peço aos filhos que comecem a despertar a consciência e começar a trabalhar para o seu próprio crescimento interno. E, se possível, faça o que puder para ajudar no crescimento do próximo. Assim, vocês vão construir um mundo melhor com seres melhores. Sim. Graças a Deus. Então, é assim mesmo, Paizão. Muito obrigado e que Deus abençoe o senhor na sua volta, o senhor estando aí por perto. É, eu agradeço o seu conhecimento e o seu tempo. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Que o Xalá te abençoe, que o nosso Pai Maior Zang ilumine, abençoe o seu trabalho, né? Sim, que assim seja. Assim será. Graças a Deus. Até breve, Pai João. Até, gente. Graças a Deus. Oi. Lucas? Sim. Tudo bem? Tudo bom. Qual que é a diferença que você sente entre incorporar ele e o caboclo? O Pai João e o caboclo? Eu ainda tô voltando ainda. Tá bom, então. Vou fazer a pergunta menos complexa. Tá tudo bem? Tá tudo bom, graças a Deus. Tá com sede? Tô. Então, eu vou deixar você então por um momento beber sua água e aí a gente se fala. No off aqui, mas só para quem está ouvindo, você então tem uma mediunidade com o Pai João que é semiconsciente? Às vezes, né? Às vezes sim, às vezes não, vai depender. Entendi. Que maravilha, então. Tá bom, então, meu querido. Muito obrigado novamente por ceder do seu tempo. Nada, eu que agradeço pela oportunidade. Que assim seja, então, que a gente possa ser útil para tantas pessoas quantas possível. Assim seja.